minha vida sem você não tem razão de ser nem de existir. Pois nem mesmo vida, se você já não está comigo. Mas é tão bom saber que você quis viver ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, Jesus. Quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te louvo, eu te louvo, eu te espero, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. É difícil imaginar como alguém pode estar distante de ti e vivendo na ilusão de um vazio coração tão longe, tão longe. Mas é tão bom saber que você quis ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, Jesus. Quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te louvo, eu te louvo, eu te espero, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. Adoro tanto te amar, Senhor. Adoro tanto te amar, Senhor. Senhor.